Boa noite, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje eu tô aqui para iniciar a leitura de mais um livro com vocês, o livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. Esse livro nasceu de um blog, o blog Mães em Oração, e são histórias de mães reais, mães brasileiras, mães como você, como eu. E é até uma forma de nos incentivar também, né? Porque nós temos recebido tantos testemunhos de vitórias de muitas mães e começar a compartilhar com vocês também esses testemunhos, né? Porque testemunhos eles nos edificam e eles nos dão fé. E o capítulo de hoje ele fala exatamente sobre isso. A fé é o elo da oração. A força de uma mãe está em sua fé. Tudo começa pela fé. Mães em oração, é preciso ter fé. E você? Você tem fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso fala lá em Hebreus, versículo 1. A fé nos aproxima de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está em Hebreus 11, versículo 6. Você acha que tem pouca fé para alcançar a vitória? Então ele respondeu, papai, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Isso está lá em Lucas 17, 6. Duvide da dúvida, duvide da dúvida. Peça, porém com fé, sem duvidar, não duvide. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Está em Tiago 6, versos 6 e 7. Não duvide, peça com fé. Se você crer que poderá receber ajuda de que precisa ou poderá ajudar alguém, então você tem fé. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Está em Mateus 21, verso 22. Mamãe, não esmoreçam nem desistam. A reta final é a parte mais dura da prova. Por isso requer sacrifícios. Mantenham seus olhos fixos no alvo, no ponto onde vocês querem chegar e lá receberão sua recompensa. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Hebreus 10, 35. Ore, creia e confie. Esse foi o texto de hoje e amanhã a gente volta com mais uma reflexão do livro Mães em Oração. Boa noite.